morreu de remorso apertando sua mão. Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, o menino da canoa com o grande e saudoso Barreirito, o cantor das andorinhas. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Caipirão. Estamos aqui mais uma vez para trazer o melhor da música regional sertaneja. Clube do Caipirão é tradição caipira. E nós vamos continuando a toada sertaneja com Abel e Caim, moda de viola, O Milagre do Retrato. Meu pai morava comigo quando nasceu meu filhinho. Ele ficou tão contente por ter aquele netinho. Foi ele que ensinou a dar os primeiros passinhos. O menino foi crescendo com tanto amor no velhinho, que somente ele dormia no colo do vovozinho. Mas quando ele fez 2 anos, meu velho pai faleceu. O menino sentiu tanto que também adoeceu. Com a tal paralisia, certo dia amanheceu. Não podia mais andar, suas pernas enfraqueceu. Deitado em sua caminha, ai, ai, chamava pelo avô seu. Foi aí que eu a lembrei de uma fotografia. Quando ele viu o retrato, até chorou de alegria, apertando sobre o peito estas palavras dizia: meu querido vovozinho, ai, ai, há quanto tempo eu não vi. Falava pro retratinho: volte de novo comigo, meu querido vovozinho. Depois que o senhor foi embora, eu fiquei aleijadinho. É grande meu sofrimento, eu não sei andar sozinho. Volte de novo comigo, ai, ai, pra guiar os meus passinhos. E naquele mesmo instante meu filho se levantou, com um retrato na mão pelo quarto ele andou. Naquela fotografia duas lágrimas brotou. Ainda depois de morto, meu querido pai chorou. Mas graças a um milagre, ai, ai, o meu filhinho sarou. Bonita moda de viola com Abel e Caim, O Milagre do Retrato, grande sucesso do nosso cancioneiro pra você, amigo amante. Clube do Caipirão. São os amigos amantes da cultura caipira e da tradicional música sertaneja. Você que ligou o rádio agora, você está ouvindo o Clube do Caipirão com a gente aqui na rádio, né, seu moço? É verdade. É, pela internet também. No jeito, sinalizou Zé Luquinha, Belmonte e Amaraí, Paixão e Saudade. Thank you. contemplando a luz da lua da janela do sobrado. Que me vale ter riqueza e viver tão desprezado? Pois um homem sem carinho não vale um tostão furado. Janela onde sempre estou exposto, vem a brisa carinhosa acariciar meu rosto. Até a própria natureza reconhece o meu desgosto. Sabe o quanto é doído a gente amar quem ama outro. Paixão de minha vida vive roubando meu sono. Amanheço na janela, suspirando no abandono. A paixão rasgou meu peito, entrou dentro e fez seu trono. De um certo tempo pra cá, nem de mim eu sou mais dono. Paixão e Saudade com Belmonte e Amaraí, grande sucesso aqui no Clube do Caipirão. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. É o Clube do Caipirão, transmitido para mais de 60 emissoras de rádio em todo o Brasil, no AM, FM e Web Rádios. O nosso programa está presente nos 27 estados brasileiros, com uma cobertura aproximada de 1 milhão e 500 mil habitantes. Estamos em primeiro lugar de audiência nas principais rádios transmissoras. Tudo isso graças a você, companheiro, amigo, amante da nossa cultura sertaneja. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Daqui a pouquinho teremos o Humor Caipira hoje com Amado e Antônio, hein? Daqui a pouquinho aqui no Clube do Caipirão. É, são os irmãos Jacó e Jacozinho, saudosos, hein? Vamos ouvir o Corintiano só pra aquecer? Pensa numa moda arrumada, escuta aí. Que triste short é a minha, o lobo comeu meu galo. Uma cobra venenosa mordeu, matou meu cavalo. Deu doença no meu porco, coitado, esticou o talo. Caí da torre da igreja quando eu fui puxar o badalo. Oh, meu Deus do céu, será que não virou com atento, amante? É muito ajar, né, Dói? Um bando de capivara levou meu arrojaíto. O vento quebrou o milho, o tatu baixou no peito. Tento fazer bom negócio, no fim sai tudo mal feito. Até o purgante que eu tomo danado não faz efeito. Ô, meu Deus do céu, será que não virou com a vida, amado? Como é que pode, né, Joy? Minha mulher é bonita que parece uma boneca. Mas ela deixou de mim e fugiu com a micareta. Eu guardei um dinheirinho pra comprar uma bicicleta. O ladrão roubou dinheiro do bolso da minha cueca. Ô, oh, meu Deus do céu, será que nós não virou com a vento, amado? Não pode ser, né, Joy? Eu ganhei uma botina, mas só serviu pro meu mano. Meu time foi campeão só depois de 20 anos. O O pior é meus colegas que ficava me cojando. Pajarado que nem eu, só pode ser corintiano, só pode ser corintiano, só pode ser corintiano, só pode ser corintiano, só pode ser corintiano. De 1982, Amado e Antônio, é Jacó e Jacozinho, o corintiano. Daqui a pouquinho tem mais no Humor Caipira. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Divino e Donizete vem chegando pra cantar pra gente. Vamos ouvir Coração Redomão. De uma paixão, meu coração é um cavalo redomão que pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula no peito por causa de uma paixão. Eu não vivo sem carinho, eu não vivo sem amor. Na arena do desprezo sou redomão pulador. Quem não ama está sofrendo, quem ama sofre também. Vou dizer toda a verdade, quero chorar de saudade do que sorri sem ninguém. Meu coração é um cavalo redomão que pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula no peito por causa de uma paixão. Meu coração é um cavalo redomão que pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula no peito por causa de uma paixão. O rodeio do amor. Vivo muito apaixonado. Meu coração redomanda, pulo desesperado. Estou amando de verdade, preciso dessa paixão. Não pode ser diferente, quero essa paixão valente pra domar meu coração. Meu coração é um cavalo redomão que pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula no peito por causa de uma paixão. Meu coração é um cavalo redomão que pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula no peito por causa de uma paixão. Coração Redomão com Divino e Donizete. Os dois residem em São José do Rio Preto. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Fala, Zé. Ah, um intervalinho? Beleza, a gente volta na sequência, não sai daí não. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Troque as lâmpadas comuns. Cada lâmpada econômica consome apenas 1/4 da eletricidade de uma lâmpada comum e dura até 10 vezes mais. Essa enorme economia de energia elétrica e de dinheiro também reduz a poluição e preserva o meio ambiente. Proteja a vida, proteja o meio ambiente. Uma campanha Clube do Caipirão. O que toca você? toca no Clube do Caipirão. Um dia de manhãzinha, ao percorrer a fazenda, encontrei com minha prenda, que passeava sozinha. Eu disse, oh, minha querida, não sabes quanto te quero. Eu sou um moço sincero, que teu amor solicita. Quisera que Deus permita eu ser teu amor primeiro. Desde que te vi, que te quero. Desde que te vi, que te adoro. Desde que te vi, te venero. Porque tu és meu tesouro. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Já estamos de volta em defesa da cultura verdadeiramente sertaneja. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. O nosso programa vem crescendo cada vez mais na aceitação do povão caipira, graças a você, companheiro e companheira, que acredita no nosso trabalho e gosta do estilo do programa. Com isso, a nossa cultura caipira e a tradição sertaneja contribui para o conhecimento das novas gerações. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. A Juju já passou um café? Ô Juju, pois você traz um golinho aqui pra nós, faz favor. Isso, beleza. É verdade. Essa é a dona Juju, sempre prendada, né, Juju? É verdade. É, enquanto a Juju acaba de ajeitar o café ali pra trazer pra gente, nós vamos ouvir as vozes de cristal Lourenço e Lourival, de 1982, Prego Velho. Clube do Caipirão. Continue aqui. Você está muito bem. Um abraço, Lourival. Um abraço, Lourenço. Pregou felicidade, hoje é grande saudade, pregou no meu coração. Recebendo seus carinhos, construí nosso ranchinho, bem distante do arraia. Fiz um prego de cabide pra no esteio do araçal. pra eterna recordação. Eu estarei conformado quando você estiver pregado na tábua do meu caixão. Música do nosso saudoso amigo Orlando Gomes Araújo, português de nacionalidade, penapolense de coração, grande saudoso Orlando Gomes, na interpretação dos irmãos Antônio e Arlindo Cassol, Lourenço e Lourival. Música caipira o tempo todo, Clube do Caipirão. O sucesso não pode parar, vamos ouvir Laranjinha e Zequinha, Carta da Baianinha. Eu recebi uma carta da província da Bahia, escrita em letra moderna e na carta assim dizia: me trato de Baianinha, o meu nome é Maria. Preto de fazer uma festa, dois violeiros eu queria. Eu passei um telegrama dizendo que eu seguia, levando meu companheiro, colega de cantoria. Um 18 moda nova, moda que ninguém sabia. 18 moda bonita, só de nossa parceria. Logo veio a baianinha vestida de fantasia. Já pegou na minha mão, apertou que até doía. Eu peguei muitas mãos, a dela foi mais macia. Ela me levou pra dentro, perguntou se eu vivia. Eu a respondi pra ela, não gosto porque vizinha, só gosto de rosto lindo e da pele bem macia. Eu gosto da baianinha porque eu tenho simpatia. Fazer a despedida do jeito que nós queríamos. Cantemos uma moda triste, muitos corações vazios. Pra quem fica a qualquer hora, pra quem vai ter companhia. Carta da Baianinha, essa é antiga, hein? Moda bonita de Laranjinha e Zequinha. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Mais sucesso no jeito agora com a picape número 3, o nosso amigo velho Gervásio, né, velho? Isso, vamos ouvir Peão Carreiro e Zé Paulo, Berrante da Saudade. Quanta saudade de um berrante repicando, amadrinhando uma boiada no estradão. Ver a poeira tornar nuvens no espaço, sentir cansaço do troteio de um pagão. Sentir o gosto da comida boiadeira, a costumeira carne seca no feijão. Levar a vida sem parede, sem telhado, tocando gado nas estradas do sertão. Evoa, toque o berrante boiadeiro, evoa.

Diadema Mineira, com o grande e saudoso Voninho, que nos deixou em 2008, vítima de dengue. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. A gente mexe aqui nos guardados e arquivos de música sertaneja. É verdade. Encontramos vários artistas que a gente procura trazer para você. Músicas que muitas emissoras de rádio e colecionadora não têm. A gente procura divulgar, porque é cultura nossa, né, seu moço? É verdade. Vamos ouvir Primas Miranda, Despertador do Sertão. Da cascata, um sabiá cantando alegre lá na mata, o sol que nasce por trás dos verdes montes, unindo a terra com o céu no horizonte, e a natureza sempre alegre e tão festiva, num prazer ruidoso, comunicativo. O arvoredo com as músicas do ninho forma um poema à beira do caminho. Ai, ai, ai, mas como é lindo despertar o meu sertão. Namoradas falam de amor no alto das ramadas, e o caboclo ligeiro deixa a palhoça, pega na enxada e vai cuidar da sua roça. E a caboclinha, tão moída um coração, corre toda aflita cuidar da criação. Se agita em doce harmonia, e assim no meu sertão começa um novo dia. Ai, ai, ai, mas como é lindo despertar o meu sertão. Primas Miranda, Despertador do Sertão, música bonita aqui no Clube do Caipirão. É só raridade. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história das duplas, trios, artistas e cantadores que nós tocamos aqui no programa, é só acessar o nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá você também pode fazer o seu pedido musical, dar sugestões e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que realizamos. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br. 24 horas da mais pura música caipira, o melhor da cultura sertaneja da internet. Em 1982, com a volta da dupla Tião Carreiro e Pardinho, eles gravaram uma toada chamada Preto Velho. Para de sucesso, vamos ouvir. Perguntei ao Preto Velho, por que chora meu herói? Preto Velho respondeu, é meu coração que dói. Eu já fui bom candeeiro, fui carreiro e fui peão. Já derrubei muito mato e já lavrei muito chão. com carinho carreguei os filhos do meu patrão. Em troca do que eu fiz, só recebi gratidão. Perguntei ao preto velho, por que chora meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. Sempre chamei de senhor quem me tratou a chicote. Livrei o patrão de cobra na hora de dar o bote. Eu sempre fui a madeira e o patrão foi o serrote. Sofri mais do que boi velho com a canga no cangote. Perguntei ao preto velho, por que chora meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói. Da terra eu tirei o ouro e o patrão fez seu anel. Mas agora estou velho e meu patrão mais cruel está me mandando embora. Vou viver de del em del. O que me resta é esperar a recompensa do céu. Preto Velho, grande sucesso, marcando a volta de Tião Carreiro e Pardinho de 1982. Quanta saudade, companheiro! Os maiores clássicos da música sertaneja, você ouve aqui no Clube do Caipirão. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso, por isso vamos ouvir Zé Mulato e Cassiano de 1979, Carapuça Real. Tem muitos reis, o Brasil está lotado. No Rio tem bem uns 10, São Paulo tem um punhado. Em toda rua que eu passo, eu encontro um rei sentado. No dia em que der enxame, vai ser rei pra todo lado. Já tem o rei da viola, tem o rei de toda maneira. O Pelé é o rei da bola, falado na terra inteira. Tem o rei do violão, esta viola maneira. Ainda tem Sugismundo, o grande rei da sujeira. Começa hoje, é rei amanhã à tarde. Não pode ser aplaudido, que já banca majestade. Também consegui um trono, mas não pra mostrar vaidade. Me orgulho da coroa, pois sou o rei da amizade. De todo o país do mundo, o nosso Brasil é o rei. Porque é terra de paz, e disso sempre gostei. Tenho o rei da língua quente, mas pra isso eu já mostrei. Que é preciso ter talento pra poder bancar o rei. Chicotada, mas eu devo castigar, pois tem lei de alcatreia pensando em me derrubar.

chorosa, compadre. Eu com essa viola, só se for preciso, eu vou morrer com ela no mato. Uma barbaridade de boa, compadre. Tá, chichara. Vou aproveitar o ponteadinho dela, compadre, cantando uma moda de viola, mas bem sentimental, né? Por exemplo, aquela Fui Nascido Pra Vencer. Ah, rasga a viola então, compadre. Vamos embora. Lá no céu tá trovejando, lá no mato tá chovendo, morena esse teu jeitinho, agora eu tô percebendo. Fui nascido pra vencer eu vou viver. Fico alegre, satisfeito, quando vejo o sol nascendo. O dia que eu não te vejo, parece que tô morrendo. O sol fica diferente na hora que vai esconder. Galo canta no terreiro, quando o dia vem rompendo. Quanto mais vejo vencer, mais eu fico te querendo. Por tua causa morena, padece e não arrepende. Morena, me queira bem, que por ti eu vou vivendo. Tenho dentro do meu peito um calor que vai ardendo. Não quero morrer sozinho, não quero morrer sofrer. Quero morrer nos teus braços, devagar desfalecendo, comparando um rio sereno que pra longe vai descendo. Morrerei bem satisfeito, teus carinhos receber. Fui Nascido Pra Vencer, Serrinha e Caboclinho, moda bonita é raridade, é aqui no Clube do Caipirão. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Agora chegou um dos momentos mais esperados do nosso programa, é hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com Amado e Antônio, com Jacó e Jacozinho. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Mas, Antônio... Que, Amado? Aquela piada que você contou do relógio não é nada. Aquilo lá é fichinha. É, Amado? Você quer ver boa aconteceu comigo? O que foi, Amado? Você sabe o que é mutirão? Sei. Uma vez, Antônio, eu fiz um mutirão. Sei. Mutirão é quando reúne aquela homarada pra trabalhar. Certo. E depois de noite a gente ferra no catira, sabe? É, Amado. Então eu fiz um mutirão. Então nós estávamos lá trabalhando, tinha mais ou menos uns 500 homens, mais ou menos. Oh, barbaridade, amado. Aí sim, perto da onde nós estávamos carpindo, pra baixo tinha um mato. Um mato. Então tinha os cachorros lá, acuando o rastro de um viado. Um viado? É. E nós trabalhando. Então chegou a hora do café. Veio aquela mulherada trazer biscoito, pão, broa, sabe como é que é, né? Cheio. Então chegou, tinha mais ou menos umas 50 mulheres. Cheio. Bom, chegou, gritou pro café, nós fomos tomar café. Tomar café. E os cachorros latindo lá o rastro do viado. Cheio. Aí então nós sentemos tudo pra tomar café. Sentar numa roda. É, sentemos assim, sabe, mutirão, o povo senta feito roda, né? Aí daqui um pouco, Antônio, nós estamos tomando café, os cachorros levantam o viado. Levanta o viado. O viado veio, Antônio. Nossa. E entrou no meio, sabe que viado corrido do cachorro, ele fica meio bobo, né? Fica meio bobo, é. Entrou no meio daquela homarada, Antônio. Nossa, amado. Aí tinha um veinho, arrancou da garrucha pra tirar no viado. Quando ele arrancou da garrucha e levou pra tirar no viado, o viado passou e enroscou o chifre no gatilho da garrucha. Nossa, amado. E tava armada? A garrucha armada. Oh, que perigo, amado. Aí o viado ficou veiaqueando ali no meio daquela mulherada e nós... Ai, meu Deus. Aí a mulherada gritava, ai, meu Deus, o viado atira em nós. Ai, meu Deus, o viado atira em nós. Aí daqui um pouco o viado escapou ali do meio de nós, entrou no meio do mato, enroscou no cipó, estourou os dois tiros, é bem, bem, bem, bem. É demais. Mentira. Mas, amado... De que, Antônio? Essa que você contou do fiado, do tiro, essa aí não é nada. Você sabe que eu gosto muito de cachar, né, mano? Cachar? É. Ih, Antônio, eu também gosto. Você contou aí do fiado, eu lembrei da cachada. Da cachada. E eu sou inclinado a cachar codorna. Codorna? É. Sim. Eu tenho um cachorro, amado, ensinado que você tem que ver. Ensinado? Ah, mas se cachorro amarra codorna, amado, você tem que empurrar ele pra levantar a codorna. Mas então esse cachorro é bom mesmo. Ah, esse é bom. Ele, então um dia eu fui cachar, amado, e eu já tinha matado umas 10 codornas. 10 codornas? É. Já tava com a cinta cheia de codorna. Cheia, cheia. Aí eu falei, vou embora, porque já chega, né? É. Aí o cachorro ainda tava correndo uma codorninha. Cheia. Aí eu chamei o cachorro Rec, né? Rec, chama Rec. Ah, é o Rec. Rec. Ah, cheia. E nada do Rec aparecia, mano. O Rec não vinha? Não vinha. Eu falei, ele... Você falou Rec? É, ele falou, vai pra cá, eu vou pra casa, ele chava o caminho, né, amado? Vem claro, pelo rastro. Vem pelo rastro, por cheiro. É. Falei, ele vai procurar eu em casa e fui embora. E você sabe, amado, que o Rec não apareceu? Não? Não. Passou um dia, passou dois, passou três, passou a semana inteira e não apareceu o meu cachorro. Ai. Aí eu falei, mas será que eu perdi o Rec? Aí arrumei outro cachorro. Arrumou outro cachorro. Aí passou uns dois meses, amado. Aí eu fui caçar outra vez, tinha outro cachorrinho ensinado. Deu vontade de caçar, fui caçar. Você sabe que eu achei o Rec? Achou o Rec? Você sabe, amado, que ele tinha amarrado uma cadorna. Sei, sei. E eu não apareci lá pra tirar? Pra tirar. Sei. Ele morreu ali, amado. Morreu? Já tava o esqueleto do Rec e o esqueletinho da cadorninha na frente, assim, uns dois metros pra frente. A cadorninha checa e o Rec, só o esqueletinho dele, o rabinho mexendo ainda. Mas, Antônio... O que é, mano? Aquela piada do tatu que você contou não é nada. Não é nada, mano? Ah, aquilo lá é fichinha. É? Você sabe que esses dias eu comprei uma égua? Uma égua? De um vizinho meu. Sei. Então eu fui lá buscar a égua, já? Sei. Então lá eu arriei a égua, paguei o rapaz... Certo. E vinha vindo embora. Sei. E um passarinho desse piquitico, desse pretinho, ele chama Tigil. Tigil. Conhece esse passarinho? Conheço. Toda hora, rapaz... Quando eu saí da casa lá do homem que eu comprei a égua, veio o Tigil e sentou na garupa da égua. Na garupa da égua, mano? É. Eu falei, ué, que será que esse Tigil tá querendo aqui na garupa da égua? Será que andava querendo comer marmelada? Ah, não. Aí eu dei um tapa nele e lavou. Aí eu continuei no tranco, né? No tranquinho. Andei mais ou menos umas 100 léguas. Umas 100 léguas? Mais ou menos. O Tigil veio, sentou de novo. Sentou de novo, amado? Na garupa da égua. Falei, mas o que será que esse Tigil tá querendo aqui? Tigil teimoso, né? Aí dei um tapa nele. Ele avoou. Aí continuei. Andei mais umas 100 léguas. Uhum. O Tigil veio e sentou de novo. Oh, Tigil levando, mano. Eu falei, o que será que esse passarinho tá querendo aqui na garupa da égua? Deu um tapa nele e avoou. Cheio. Aí quando eu tava chegando em casa, uhum, o Tigil veio e sentou de novo. Sentou de novo, mano. Na garupa da égua. Oh, Tigil levando. Aí eu desci da égua, apiei, falei, eu quero ver o que tem aqui na garupa da égua que esse passarinho... Tá sentando aqui. Certo. Pois, Antônio, o Tigil tinha um ninho no rabo da égua. Um ninho no rabo da com égua? Com dois ovinhos, Antônio. Não diga, mano. É verdade. É demais. É demais. E não quebrava o ovo. É demais. Esse cara é demais, né? Puxa vida. Mas gostei, viu, Amado? Mas você sabe, Amado, que essa história do Tigil não é nada. É, Antônio? Olha, Amado, aconteceu uma coisa comigo, isso foi verdade, viu? Verdade, né? Verdade. Essa que eu contei também é verdade. Verdade, né, Amado? Juro por Deus. É, Amado. Você sabe, Amado, que o meu avô perdeu um relógio. Perdeu um relógio? É, meu avô perdeu o relógio na beira do rio, porque ele gostava de pescar, sabe? Sei, sei. Perdeu um relógio e você sabe que ele ficou sentindo de perder o relógio, né, Amado? Uhum. Aí... contou pro meu pai e você sabe que passou 20 anos, mano. 20 anos? É. E meu pai também gosta de pescar, sabe? Sei. Passou 20 anos, meu pai foi pescar, achou o relógio, Amado. Achou o relógio? Achou o relógio do meu avô. Uai, acontece, ué? Acontece. Acontece. Mas o relógio ainda estava trabalhando, Amado. Trabalhando? Trabalhando. Mas, acontece, ué? Acontece. Era desse relógio marca Roscoff. Roscoff. É, Roscoff. Esse é bom. É bom. Mas, Amado, o relógio estava trabalhando, sabe por quê? É. Porque quando meu avô perdeu o relógio... Sei. Caiu perto de um buraquinho. De um buraquinho? É. E naquele buraquinho morava uma cobra. Morava uma cobra. É, uma cobra cascavé. Cascavé. É. Então, a cobra de manhã cedo, quando ela saía pra caçar rato... Credo. Ela passava a cabecica do relógio, aquele de dar corda, ficou na boquita do buraco. Sei. Então a cobra não passava e dava a corda no relógio, sabe? E voltava de novo e dava outra corda no relógio. Esse é um melhor do que a outra. Esses dois caras mentem mesmo. Humor caipira. Só se rindo, seu moço, Jacó e Jacozinho, Amado e Antônio, de 1974, abrilhantando o Clube do Caipirão com humor caipira. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Opa, muito obrigado a você, meu amigo, você, companheira, que nos acompanha pelo celular, através do iPhone, Android, pelo site, pelas web rádios, emissoras AM, FM, em todo o Brasil e o mundo, o Clube do Caipirão é mais que sucesso, é tradição. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Em 1992, a terceira formação do trio Parada Dura com Creone, Parreirito e Mangabinha gravaram O Valentão. E essa moda a gente ouve agora. Chegando o mineiro que não tem paradeiro e gosta de confusão. Brigando tapa, telequete, de pontapé, qualquer jeito que quiser, pode vir que sou dos bons. Eu não sou gordo, sou até o magricelo, mas quando arranjo duelo, fico todo oriçado. Onde eu passo o cano da minha bota, muitos viram cambalhota e ficam no chão prateado. Quando eu chego na festa que encontro algum valente, eu quebro meu chapéu na testa e fico bravo demais. Ontem à noite eu cheguei numa vendinha, pinga, pimenta e farinha, e eu fiz a turma beber. Pra tirar gosto tem besouro e mosquito, espetados no palito, todos teve que comer. Eu dei rasteira, derrubei eles no chão, dei cabelo no petói pra aprender a me respeitar. Sou bom de briga, sou o mineiro machão, vai morar embaixo do chão, quem quer me enfrentar? Valente, sou bravo e perigoso, muitas vezes sou criminoso, o meu prazer é matar. O meu Brasil de cada canto eu conheço, já virei leão do avesso, fiz onça me carinhar. Eu sou peitudo, sou forte e violento, muito mais que o pensamento, falo e posso provar. Sou valentão e comigo é assim, se alguém duvidar de mim, venha experimentar. Aqui não, cabritinho, aqui cê berra fine. Por esses dias com a morte, diz que ela é muito forte, comigo vai embaraçar. Quero dar nela um empurrão e uma rasteira, jogar nela uma poeira, seu pescoço decepar. Eu sou mineiro, me chamo Barão Pesada, meu braço é uma corrente, minha mão é cadeado. Deu tudo errado, agora estou na prisão, acabou o valentão, estou preso e algemado. O Valentão com Trio Parada Dura, de 1992, grande sucesso aqui no nosso programa. Os maiores clássicos da música sertaneja, você ouve aqui no Clube do Caipirão. Na agulha, os hippies da música sertaneja, Léo Canhoto e Robertinho. Essa música faz parte do disco que marcou a volta da dupla. A dupla, Léo Canhoto e Robertinho, havia se separado. E Léo Canhoto cantava sozinho, escrevia composições em seu escritório. Robertinho cantava junto com João Roberto. Com a morte de João Roberto, a dupla voltou à grande função e continuam fazendo muitos shows pelo Brasil. Recentemente, gravaram um DVD marcando para sempre a carreira da dupla Léo Canhoto e Robertinho. Vamos ouvir Carne de Pescoço. Aqui perto de mim, precisamos conversar. Me conta que história é essa de você me abandonar. Certa vez você jurou para sempre me amar. Hoje vem com esse papo que você vai me deixar. Eu vivia no meu canto, você veio me amolar. Prometeu-me o seu carinho, agora quer se mandar. Minha cama já não serve para você se deitar. Não cometa essa besteira, senão a minha peixeira vai ter muito que cortar. Quando tinha carne seca, milho verde, mocotó, rapadura e muito leite, os franguinhos carijó. Você não abria o bico, não dizia nenhum ó. Hoje que tudo acabou, se você quer me dar um nó, não preciso da tua ajuda, não quero que tenha dó. Quero que honre seu nome, não deixe que eu sofra só. Não coloque em minha boca o gosto amargo do giló. Você tem que aguentar, senão eu boto pra quebrar. Te meta foice no gogó. Hoje que eu me apaixonei, você me manda chumbo grosso. O amor que estou sentindo por você é um colosso. Comeu da minha comida, bebeu água do meu poço. Chupou fruta madura, agora coma o caroço. Meu pobre coração até parece um hiper roxo, batendo revoltado, quer fazer um alvoroço. Acabou-se a vaca gorda, só resta pelanca e osso. Quem comeu filé mignon, agora tem obrigação de comer carne de pescoço. Carne de Pescoço, Léo Canhoto e Robertinho, de 2006, modão bonito pra vocês. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Acompanhando o nosso programa, o pessoal do estado de Goiás, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, a turma do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amapá, Roraima, Alagoas, Maranhão, é o Brasil todo ligado em uma só frequência. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Mariano e Caçulinha vão cantar pra gente. O Caçulinha é o Caçulinha lá do Faustão. É, grande maestro. Vamos ouvir Tio e Sobrinho, um bocadinho só. Ajudai meu companheiro, vamos nós cantar de luz. Eu canto meu verso agora, você canta o seu depois. É só um bocadinho, só um bocadinho, só um bocadinho, só. É só um bocadinho, só um bocadinho, só um bocadinho, só.

fim em nossos corações. O amor nunca tem fim. Eu vivo para ela e ela para mim. Em nossos corações, o amor nunca tem fim. Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, de 1969, Pequeno Mundo, música do nosso saudoso poeta José Fortuna. Já são 29 anos de saudade. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. A Juju passa por aqui, ela vem com o tereré. Juju, agora eu tô falando, Juju, agora não tem jeito. Aí eu mandei dano. Ah, é? Põe um golinho aqui pra nós, vai. É verdade. Um golinho só. Aê, Juju, tereré gostoso pra amargar a goela, né, companheira? É verdade. Isso, apreciando um tereré, ouvindo moda de boa qualidade, vamos ouvir Sulino e Marroeiro, O Candeeiro. Chapéuzinho de barbela, cabelinho ainda de trança, candeeiro do meu pai, na lida de carro de boi. Que saudade, esse tempo que se foi. Eu chamava os boi de guia, embargado e de solidão. E meu pai lá da traseira jogalhava as argolas da vara de verão. O carro cantando bonito deixava dois riscos no chão. A boiada arrastando os pés fazia um poeirão. A tardinha de volta no terreiro da fazenda, mamãe me esperava com seu vestido de renda. Eu chegava bem cansado, mas com a ajuda de um peão, descangava a boiada e guardava o meu ferrão. Candeeiro, aberta no peito e na cinta o meu facão. Muitas lágrimas derramei escrevendo esta canção, com saudade da boiada e do meu lindo sertão, do meu tempo de candeeiro, cortando estradão, pisando areia quente, areia quente do chão, areia quente, quente do chão, embargado e bem solidão, embargado e bem solidão. O Candeeiro, com Sulino e Marroeiro, grande sucesso do nosso cancioneiro, pra você, amigo amante da cultura caipira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. O Luquinha sinaliza na picape número 1 ao lado do computador 2 que tem Tibagi Miltinho na agulha. Vamos ouvir Sagrado Amor. Fale, meu amor, que não me quer. Diga que você hoje me odeia. Fere lentamente quem lhe adora, maltratando assim meu coração que hoje chora. Fale que meu pranto é fingimento, mas não esqueça que você é meu tormento. Pense o que você quiser. Fale que fui eu o pecador. Eu tenho em minha consciência os restos mortais de um sagrado amor. Eu tenho em minha consciência os restos mortais de um sagrado amor. Fui eu o pecador. Eu tenho em minha consciência os restos mortais de um sagrado amor. Eu tenho em minha consciência os restos mortais de um sagrado amor. Sagrado Amor, com Tibagi e Miltinho, os trovadores do Brasil, abrilhantando o Clube do Caipirão com suas belíssimas canções. Clube do Caipirão, é tradição caipira. Ligados com a gente o pessoal do estado do Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, alô Rondônia, alô Tocantins, Distrito Federal, pessoal do Acre, Amazonas, a turma do Sergipe, Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, todo mundo defendendo a nossa cultura sertaneja. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Pra fechar a parte musical do nosso programa, já sinaliza a nossa produtora Dona Juju. Vamos ouvir Pedro Bento e Zé da Estrada, de 1975, A Cigana. Caso fazendeiro, na mansão em que vivia, mandou ler a sua sorte, a cigana assim dizia: a sua querida esposa vai lhe dar uma linda filha, também a sua criada, a mulher do Zacarias, vai ganhar um garotinho e vão se casar um dia. O homem falou nervoso: eu não acredito em sorte, eu só creio no dinheiro, nunca vi coisa mais forte. Dinheiro eu tenho bastante, vou a preparar o corte. Contratou um cangaceiro, foragido do lado norte. Antes de nascer o menino, empreitou a sua morte. O filho da empregada nasceu forte e sorridente. Carrasco teve pena daquele pobre inocente, sequestrou a criancinha, mas agiu bem diferente. e sujou a sua arma com sangue de outro vivente. E mostrando como prova, o patrão ficou contente. Essa criança desceu, o carrasco deu cultura, conseguiu vários diplomas e anel de formatura. Estudando conheceu uma linda criatura e ficou enamorado dessa bonita figura. Se um dia se casarem, deixando trocaram jura. No dia do casamento, ao saírem do altar, lá estava o pai da noiva ocupando seu lugar. Na igreja entrou uma velha e foi lhe cumprimentar. Eu sou aquela cigana, o senhor deve lembrar, que o noivo é o menino que o senhor mandou matar. De 1975, Raridade Sertaneja, música com história é só no nosso estilo. Pedro Bento e Zé da Estrada, A Cigana, pra fechar a parte musical do nosso programa. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Agora chegou um dos momentos mais esperados da nossa programação. É hora que acaba o programa Clube do Caipirão, né, seu moço? É verdade. É, ué, o povo não aguenta mais a gente, não é mesmo? Uai, menino. É, ué. Eu sei das coisas. Sim. É, então vamos ouvir o poeta do rodeio, Ivan Diniz. Viver o hoje. Pare o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos refletir. Hoje existem edifícios mais altos e estradas mais largas, porém temperamentos pequenos e pontos de vistas mais estreitos. Gastamos mais, porém desfrutamos menos. Temos casas maiores, porém famílias menores. Temos mais compromisso, porém menos tempo. Temos mais conhecimento, porém menos discernimento. Temos mais remédios, porém menos saúde. Multiplicamos nossos bens, porém reduzimos nossos valores humanos. Falamos muito, amamos pouco e odiamos demais. Chegamos à lua, porém temos problemas para atravessar a rua e conhecer nosso vizinho. Conquistamos o espaço exterior, porém não o interior. Temos dinheiro, porém menos moral. É tempo de mais liberdade, porém de menos alegrias. Tempo de mais comida, porém menos vitaminas. Dias em que chegam dois salários em casa, porém aumentam os divórcios. Dias de casas mais lindas, porém lares desfeitos. Por isso proponho que de hoje para sempre você não deixe para uma ocasião especial, porque cada dia que você viver será uma ocasião especial. Procure Deus, conheça-o, leia mais, sente na varanda e admire a paisagem, sem se importar com as tempestades. Passe mais tempo com sua família e com seus amigos. Coma a sua comida preferida. Visite os lugares que você ama. A vida é uma sucessão de momentos para serem desfrutados, não apenas para sobreviver. Use suas taças de cristal. Não guarde o seu melhor perfume. É bom usá-lo cada vez que se sentir vontade. As frases, um desses dias, algum dia, elimine-as do seu vocabulário. Escreva aquela carta que pensava em escrever. Um desses dias, diga a seus familiares e amigos o quanto os ama. Por isso, não protele nada daquilo que somaria a sua vida. Sorrisos de alegria. Cada dia, hora e minuto são especiais. E você não sabe se será o último. Nunca se esqueça, Deus está sempre ao seu lado. E não há problemas que Ele não resolva. Confia nele e Ele tudo fará.